Novela das 7, novela das 8. Você tem coisa melhor para fazer. O melhor do reggae agora aqui no Trem do Tempo. No programa de hoje, teremos a companhia da banda Nazire, que surgiu em janeiro de 2013 na região do Cariri cearense, num movimento de afirmação e resistência do reggae, unindo o talento das músicas que já se conheciam em outros trabalhos para alcançar o formato atual, três vozes femininas, criando essa particularidade que marca a identidade da banda. Nazire propõe no seu projeto composições de ideais de amor, de resistência, liberdade e positiva energia. Como bom reggae, né? Vai ficando todo dia um problema. Você tem que enfrentar. Vai ficando tudo igual, trabalhando sem ideal. E às vezes você pensa que virou um animal. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firme, mente sã e a fé que vai melhorar. É, acorda pra vida, mais um dia que acaba. E alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar. E pra fugir da vida louca, conversar com Jah. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar. E pra fugir da vida louca, conversar com Jah. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firme, mente sã e a fé que vai melhorar. Oi, oh, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ser o pensamento de mudar de vida ou então de estudar e ser alguém um dia. Cada dia que se passa, mais difícil vai ficando. Todo dia um problema você tem que enfrentar. Vai ficando tudo igual, trabalhando sem ideal. E às vezes você pensa que virou um animal. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firme, mente sã e a fé que vai melhorar. É, acorda pra vida, mais um dia que acaba. E alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar. E pra fugir da vida louca, conversar com Jah. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar. E pra fugir da vida louca, conversa com Jah. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firme, mente sã, a fé que vai melhorar. Mas é preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. É o que nos motiva, vibração um dia que positiva. Passo firme, mente sã e a fé que vai melhorar. E a fé que vai melhorar. Vamos lá. Cheguei atrasada pra dizer que estou gostando de você. Que bom poder por sua existência. Posso não te ter agora, mas tudo tem seu tempo, sua hora pra chegar e ficar com você. Dessa violência urbana, e eu vou trazer um colar de joias raras pra você, pra purificar. Banho de cachoeira e fortalecer esse amor que existe em mim e por você, por você, por você. Esse amor que existe em mim, por você, por você. Esse amor que existe em mim, por você. Força Índia, Índia, eleva minha mente a Deus, agradeço por sua existência. Posso não te ter agora, mas tudo tem seu tempo, sua hora pra chegar e ficar com você. Essa violência urbana, e eu vou trazer um colar de joias raras pra você, pra purificar. Um banho de cachoeira e fortalecer esse amor que existe em mim e por você. Dessa violência urbana, e vou trazer um colar de joias raras pra você, pra purificar. Um banho de cachoeira e fortalecer esse amor que existe em mim e por você. Esse amor que existe em mim, por você, esse amor que existe em mim, por você. Babilônia, mas o amor de que já nos faz mais forte. Não abale sua fé, pois que a paz não ignore. A vida te reserva caminhos pra seguir. Não perca o equilíbrio e procure evoluir. Procure evoluir. Busque a paz, não ignore. A vida te reserva caminhos pra seguir. Não perca o equilíbrio e procure evoluir. E procure evoluir. A vida te reserva caminhos pra seguir. Não perca o equilíbrio. Perca o equilíbrio. Procure evoluir. Não perca o equilíbrio. Não perca o equilíbrio. Nas vida é assim. O desespero bate, não pode ser o fim de todo esse combate. Pobreza é sua sina, mas ela não aceita e roga ao seu Senhor. Tem medo de errar. vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. Não vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. O sistema te comprou, a TV te alugou, seus amigos não existem, o sistema te criou. A ganância te domina, tua meta nunca finda, teus projetos não funcionam. Ele não vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. Não vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. O sistema te comprou, a TV te alugou, seus amigos não existem, o sistema que criou. A ganância te domina, tua meta nunca finda, teus projetos não funcionam, o sistema te roubou. Ele não vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. Não vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. Tua vida é programada, tua casa vigiada, liberdade é utopia divididinha de burguês. Você não pode sair, sua alma já vendeu, você fez a sua escolha, o sistema te envolveu. Ele não vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. Não vai te dominar, não vai te dominar. O sistema não perdoa, ele quer te dominar. Te dominar. Todes, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro. Tchau, até o próximo programa. Tá.